Quantos já viram uma ilha flutuante? Sabem que ela sempre muda de lugar. Se hoje a gente passa, ela está aqui. Mas amanhã a gente passa, já está lá. Conforme as águas e a direção dos ventos, ela se move para lá e para cá. Seu movimento é de forma tão confusa que não se sabe onde ela vai parar. Seu movimento é de forma tão confusa que não se sabe onde ela vai parar. Assim é o crente que só vive vacilando, seguindo a todo e qualquer vento de doutrina. Se surge alguém curando, ele corre lá, contrariando o que a Bíblia nos ensina. Em todo movimento ele está presente e abandona logo sua congregação. Se o ministério lhe aconselha, fica bravo. Se doutrinar, ele já pede a exclusão. Se o ministério lhe aconselha, fica bravo. Se doutrinar, ele já pede a exclusão. Irmãos amados, Jesus Cristo está voltando, e o inimigo está sabendo muito bem. Por isso está fazendo tanta confusão, deixando muitos crentes nesse vai e vem. Tal qual uma ilha flutuante, existem muitos desnorteados para lá e para cá. O Jesus Cristo que eu sirvo também cura, sou testemunha, já vi ele curar. O Jesus Cristo que eu sirvo também cura, sou testemunha, já vi ele curar. Está conosco e vai curar nesse lugar. Está conosco e vai curar nesse lugar. Está conosco e vai curar nesse lugar. Ele está conosco e vai curar nesse lugar.